alcançando o nível 200 ou 649. 649, chame Recife, frequência 1-2-5-1 e alterna 1-3-3-2-5. 251-3325, obrigado. 05, decola 38, chame controle no 208. Bom voo. 208, obrigado. Mike Echo Delta, aguarde transferência de comunicações. De Salvador para São Paulo, Congonhas, nível autorizado 400. Via Pesuru 16, Belo Horizonte, o restante conforme a rota do plano. Pista 10, correção, pista 17. Decola, com curva direita, perfil de subida da El Leda após Leda, direto, posição bridge. Controle 1208, torre 1895, transfone 5401. Se parar o nível no 60, vou ter que pagar uma nova saída pro seu. 140 mesmo então, muito obrigado. Verde. Para acionamento, táxi e decolagem de pistão 7, 2895 na presente, 1011 na altinha, 2 viagens, quilo índice. Pushback acionamento do 0144206. 7, estou com o Airbus ataque na cauda, assim que o tráfego braço será autorizado, só um instante para a gente mesmo. Eu aguardo com 4206. 5, Mercedes está pronto para o táxi, está com 161 a bordo, 4 horas e 13, o alternado é Campinas. Número 1413 Campinas, táxi à direita via Índia, ponte 010, pronto, chame torre 1895, altímetro 1011, boa viagem, tá 3567. Direita Índia, ponte espera pronto, torre 1895, boa. Azul 4206, irmã Zatã. Correio com o solo, 5 tráfego liberar a cauda, puxa a sola no 01, chame táxi, Azul. Gente, Azul 4206, desculpa, gente, eu tenho que aguardar mais uns 3 minutinhos, eu posso chamar novamente o pushback? Tá, afirmo. O Azul 4206 agora tem pronto, pushback na mesma posição 1. Autorizado, chama o táxi, Azul 4206. Tem pushback na mesma 4206, Azul. Como é que é com o Delta? Mantém aqui em pé e chama a torre na frequência 1-18-95, tem um bom posto. Gol 1-6-1-2, está seu vetor para sequenciamento. Curva esquerda na proa 040 para o localizador. Desça para 2.000 pés em forma estabilizada. Esquerda 040, 2.000 pés no menos 2, vai encontrar realizado. Sierra Kilo Índio, autorizado táxi, até papá, chama na papá para ingresso. Torre Utah 3567, boa tarde, senhorita, está no ponto de espera pronto. 3567, a linha decola sem parada. 1-18-95. 295, você daqui a pouco, Sierra. Eco Delta, tem condições de cruzar da presente o mais rápido possível, afinal da 1-0, Mike Eco Delta? Afirmativo, forma o tráfego a 10 milhas no momento da 1-0. 3567, agora sim, a linha decola de imediato. 3567, então a linha decola de imediato, vento uma centena, 10 nós. 3567. Confirme. Pode ingressar aqui já pela interseção. Como preferir, afirmativo. Bom, tá então, estamos agilizando aqui. 3567, Xanair 6143, está a 1,5 milhas do externo. Xanair 6143, continue a aproximação, informe que em breve usará um helicóptero, um Sikorsky, a sinal da 10, não vai interferir com a sua aproximação. Continue a aproximação, informarei pista livre. Xanair 6143. Mantenha ponto de espera, Quilo Índia. Torre Salvador, Gorno 612, no ILS, 6 minutos para o externo. Dois continuam em aproximação, informarei pista livre. Mike Eco Delta, autorizado pouso pairado sobre a cabeceira 17, o vento uma centena, 11 nós. Travou, 6143. 6143, pouso autorizado, cabeceira 10, vento uma centena, 11 nós. Autorizado, pouso, pistão no zero, 6143. 567, decolado aos 44, chame controle no 20, décimo 8. 208, tem uma boa tarde, Lita. Salvador, 3567 da TAM, passando 1000 pés na bosta. Para controle? TAM 3567. TAM 3567, contato radar, decolagem, voa para o nível 360, saída árvore. 360, árvore, pode voar direto para posição árvore, senhor Elefa? Altímetro no 011, boa viagem, azul 4206. Vente no 09 na direita, até o ponto espera no 0, torre 1 na noite, 45. Cuidado, um bom dia. Bom dia, Webjet 6720, Embraer da Azul, já iniciou o táxi, autorizado para o chefe, sendo a reporte para o táxi. Ok, voltou, vai ficar bastante baixa a transmissão, ok? Ok, após o Embraer da Azul, inicia o Web 6720, reporte para o táxi. Agora sim, ao teclado. Salvador, gol no 856. 1856, informação em curso é a papá, agora altímetro no 011. Portão 2, Recife, já aprovado 390, pronto, cobre. Pronto, cobre. Autorizado, Recife, nível de voo 390, via upper whisk 58. Decolagem pista no 0, mantenha a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva à esquerda. Perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju. O controle em 120, décima 8, torre 18. 95, transponder 5176. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. Manda aí. Terceira vila, como esquerda, Pucajamo, Aracaju. Controle 208, 295, 5176. Gol 1856. Ok, o controle é a torre 1895, portão 2, pronto, gol 1856. Torre 1895. Uno, meio, no 2, livre pouso, cabeceira 10, vento, uma centena, 12 nós. Livre pouso, igual no meio, no 2. Azul 4206, visual com tráfego na curtíssima final. Afirmo, visual 4206. Após a passagem do tráfego, ali mantém. Passagem do mesmo, ali mantém, azul 4206. Mike Eco Delta, Solos 47, liberando próximo à direita, boa tarde. Sierra Kilo Índia, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Mano 2, 25, 3 e 40, Guarulhos. Taxa 2 lado direito, ponto de espera, cauda do Inverno Azul, 2,18,95, altímetro, 1011, boa viagem, 6720. Ah, estabilizado, 5491. Chame a torre 1895, tem uma pulsa. 695, boa tarde. Chame 62110, está reautorizado para 12 mil pés. Pode chamar 091, informe no localizador. Passará. No 2, solo 49, direito no 219. Direito 219, tem 12. Chanel 6290, autorizado a final, direita para 2010, informe estabilizado. Autorizado elétrico, reporta aí estabilizado, 6290. Ajuste 1011. 1011. 206, alinhar sem livre decolagem, entra uma centena 12 nós. Livre decolagem 5042, Hermes. Que Luiz está pronto? Livre decolagem cabeceira 17, vento 090 graus 12 nós. Estação externa, baixada travada, 35491. 5491, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 12 nós. Pouso autorizado, 35491. Cerquilo Índia, decola ao 51, chave controle no 208. 208, graças, por favor. Ponto de espera do Maceado. Azul 4206, decola ao 51, chame controle no 208. 208, 4206. Abjet 6720, visual com tráfego na coxíssima? Visual, S-7-0. Após a passagem do tráfego, ali mantém. Após o tráfego, ali mantém no Maceado, 6720. Radar, sua para o nível 370, saída Pucajão, Maracaju. 370, Pucajão, Maracaju, 4206. 3567, chama agora Recife, frequência 128.8 e alterna 126.0. 288.260, boa. Boa. Salvador, autorizado Confins, via Upper Zulu, via posição Bridge, Upper Zulu 16, restante conforme a rota do plano. Pista 10, decola mantendo reto até cruzar 2 mil pés na terceira mira, após curva direita, descida subida da El Leda, após Leda direta, posição Bridge, onde intercepta a rota. Controle 1208, torre 1895, transponder 5110. Pode o Gol 92 no gate 06 para pista estacionamento. Exatamente, táxi 925. Já para o táxi 925. Tá, o Gol 175 copiou o autorizado com nível 3. Só confirmar, nível 320. Santos Zulu 16. Pista 10, vai manter a proa até 2000 pés. 3 milhas após curva direita, mega bridge. Frequência do controle é 120.8. E tração desse 155. Torre 11895. Só confirme o nível. Nível 360, trânsito 60. Ok, nível 360. 5491. 360, correto, portão 8 em ponto, Gol 755. Agora quando pronto no portão 8, Gol 1975. Trip 5491 pousou, táxi em frente, cruzeiro alfa aqui no Pat 3, remota 06 do Pat 3. Gente, remota 06 do Pat 3, Trip 5491. 3897, tem escuta cópia? 3897, aprovado Guarulhos, nível de voo 34340. Via posição bridge, Upper Zulu 16, restante conforme a rota do plano de voo. Pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 pés, afastar-se 3 milhas. Após descer curva direita, perfil de subida da El Leda. Após vida direto, posição bridge. Controle 1208, a torre 1 no 8 decimal 95, 118.95, a torre, acione o código 5415. Autorizado ao trânsito da 7, o 34Z, o nível, o portão 5, chame pronto pro chefe, na 3897. Paulo, confirme para o Gol 175, o código do transponder, por favor. Confirma, 5110, 5110. 5110, muito obrigado. Controle objeto 6720. Web 6720, contato radar, vou para o nível 360, saída da El. 360, saída da El, pode voar direto da El. Autorizado da El. Quanto da El, 6720. 360, 360, via Upper Zulu 10, SMAP, o restante conforme a rota do plano. Pista 10. Mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira mira, após curva direita. Perfil de subida da Euleda, Leda, direta posição bridge. Controle 1208, torre 1895, acione o código 5101. 360, Upper Zulu 10, máximo, conforme plano, 5.10, 2.000, curva da Euleda, 2.0, 2.9, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0. 5101 correto, portão 9, chame pronto, Gol 077. Foi o metal. Leão, vovô. Papa, Papa, Serra Quilo Índia, tá cruzando nível 960, chame Recife, frequência 1251 e alternado no 3325, tomou voo. 2 segundo, 1 3 3 1 3 3 decimal 2 5 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 3 2 5, 3 Victor Lindo Julieta, autorizado a rotatória, aguarde transferência de comunicação. Rotatória, Jesus, aguarde transferência. Azul 4206, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. Por favor, poder confirmar para o 4206 da Azul? Chame Recife na frequência 12545 e alterna 12685, tem um bom voo. 2545, 2685, obrigado. obrigado, 4206. Luca, transição Zipar, confere onde vai interceptar a aerovia inicial Upper Zulu 10. Upper Zulu 10, grato, até já. Já. Tráfica Zulu 1234. 6210, pouso autorizado em cabeceira 10, entra uma centena 11. Leve pouso 90, 6210. Salvador, gol 925, ponto de espera, dando 0, pronto para ingresso e decolagem. 925, mantém um ponto de espera. No 075, boa tarde, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari, chega 050, estou lá no 075. Autorizado, ETAP, autorizado. Autorizado, direto ETAP, gol no 075. Boa ETAP, no 075. Webjet 6720, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 133, decimal 25, tamo voo. 251, 3325, 6720. Obrigado. Tem um campo visto, Índia Júlia, senhor. Índia Júlia, chame a torre 1895, tamo voo. 1895, graças ao senhor. Cordial, boa tarde, papacando o Vitor Índia Júlia. Vitor e Juliette, livre final 17, agora autorização para o pouso. Livre 17, guardará autorização para o pouso. Gol 925, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 925. Paulo, gol 1-7. Para o treinamento na ponte, foi. Portão 8 autorizado, tá? 755. Autorizado, comandar para o pátio. 1 livrada à direita, taxi na Alfa. Oh, perdão, livrada à direita, chama o solo 21-9. À direita, vai chamar o solo 219, 62-62. Salvador, boa tarde, o Chanel 62, no Zéu, livrou na escolha. 62 no Zéu, táxi autorizado, reporte antes do Juliette para ingressar no VAT, 62 no Zéu. Livre táxi, reportaria antes do Juliette, 62 no Zéu. Portão Sinal 4, mantendo a posição antes do ataque da Juliette. Portão 4, vai manter a posição antes da Juliette, 6210. Cardeal 02, prossiga. Porque aguarde para a decolagem, tem uma aeronave já a 2 milhas na final do 7 para pouso. Aguarde o instante, Guardião 02. Prepare-se para a decolagem e aguarde. Brasil, Luciano? Acho que ele travou na fábrica. Vitorinha, Juliette, livre pouso na 17, o vento 100 graus, uma dúzia de nós, QNH 1011. Aguarde para o backtrack, ok? Bem mantido. Livre na 17, para aguardar o backtrack. Afirmativo, está autorizado a prosseguir até o ponto de espera da Oscar, aguardando apenas a passagem do tráfego na curta para sua decolagem. Confirma, vai para o setor norte até o batalhão. Bono, zero, tá bem. E para a decolagem. O Gol 925 decolou 04, controle em 120.8, boa noite. 208, boa noite. Salve. Alô, Gol 1855, solicito táxi, POB 173 a bordo, 173, 3 e 10, Natal. Tá para o exército, autorizou a decolagem, o avião está para o solo. Okay, Guardião, considere então sua decolagem ao 04, pode manter a minha escuta, caso necessite afastar aí além das 5 milhas, reporte pra gente, ok? A escuta permanente vai reportar para pouso o batalhão. O Vitor William Juliette, seu solo foi ao 04, autorizado backtrack, reporte livrando no pátio 4. Seis restantes conforme rota. Autonomia 3 horas, alterna Campinas. 4-8, 3 horas Campinas, táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa, ponte espera no 0, 2895, altímetro 1011, boa viagem, o Gol 755. Autorizado pátio, Índia Alfa, ponte espera no 0, 118, decimal 95, Gol 755, obrigado, boa. Boa. Salamão do solo, 02. Salvador 075, autoriza passar em parte abaixo dos 50. Tá livre, vou no 075, não atraso, vou para reportar. É, graças. Vou deixar todo mundo através da rotatória, já visual com a imagem. Esse é o teste do Lu, frequência livre, tem um bom pouso. Ah, boa tarde. Até mais. Está livre de decolagem da 1-0, informa o helicóptero da PM no setor norte, a sua esquerda, 500 pés não interferem na decolagem, o vento 100.2 de nós. Gente, no tráfego do helicóptero, a esquerda 85 iniciando 1-0. Juliette, boa noite. Seguinte, Guardião 02, PJ, chame para nova decolagem, ok? Para aproximar para cá. Torre Salvador, Gol 1755, ponto de espera da 1-0, pronto, boa tarde. 755, boa noite, alinhe e mantenha 1-0. Autorizado a alinhar e manter a 1-0, Gol 1755.